camadas de criaturas obcecadas pelo poder. Capitalistas e mercenários, a busca que se alimentam da sua própria fé. Eles acham que pode dar e tirar sua vida. Em cada país, uma bomba nuclear foi construída. Homens treinados pra matar, mas o soldado conquista a pareja. Viva, mate, morre. Na escola aprendemos a somar e subtrair, mas aqui fora esquecemos de dividir. Por isso o mundo é uma bomba e nós mesmos vamos detonar. Bomba de efeito moral, bomba de efeito moral, bomba de efeito moral, bum! Bomba de efeito moral, bomba de efeito moral, bomba de efeito moral, bum! Liguei a TV, vi uma notícia triste. Um país da África quase não existe, consumido pela guerra sem trégua. E o povo negro é que paga por ela. Eu digo, não, não dá. Agora repito, não, não dá. Para se conformar com isso, o povo joga o mundo no lixo. Cidade maravilhosa, que todos costumavam ver. Me diga como está, me diga você, se tiver coragem de ir lá ver. Aclamada por Tom Jobim, o cartão postal não é mais o mesmo. E que cidade é essa? Rio de Janeiro ou Sarajevo, não sei. Bomba de efeito moral, bomba de efeito moral, bomba de efeito moral. Bomba!